Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos ou educai-vos, eis o segundo. O perdão e o auto-perdão da questão 886 do Livro dos Espíritos, a disciplina, muito importante a disciplina, mas não é somente a disciplina do horário não, pessoal. Tem muito avião aqui em Brasília, não tem? Acho que tem algum ninho onde eles estão nascendo, voando para cá. Nós temos então a disciplina que não é do horário é importante, mas não é a mais importante. Na questão 333 do Livro dos Médiuns, Allan Kardec nos diz que os espíritos superiores, quando necessário, eles ficam mais tempo, claro. Chico atravessava as madrugadas atendendo as pessoas, não tinha horário para terminar e para começar, não. É importante, sim, pela disciplina, sobretudo no Evangelho Lá, para termos um compromisso com os espíritos superiores, porque eles têm obrigações. Se você não acredita no poder da disciplina, diz André Luiz, observe um carro sem freios. Mas a disciplina mais importante, nos diz o nosso orientador, que são três. A disciplina do pensar, vigiai e orai os vossos pensamentos. A disciplina do falar, que da vossa boca somente não saia nenhuma palavra torpe, mas somente o que for útil à edificação. E a disciplina do agir, as palavras convencem, mas é o exemplo que arrebata as multidões. O estudo da doutrina espírita, de outras obras subsidiárias, o trabalho voluntário e ocupações edificantes, porque em mente vazia, oficina do mal. Então, queremos fazer esse convite a vocês e encerrarmos com essa pequena história de José Raul Teixeira, no seminário Nosso Amigo Jesus. Narra-nos uma historinha pequenina em que um camponês, andando pela floresta, vê diante de si um pequeno ninho e uma avezita em plume a debater-se nele. Havia caído do alto da árvore. E ele recolhe e leva até o seu aviário, onde mantinha muitas outras aves de diferentes espécies. Deixa o filhote com as demais, e em pouco tempo aquele filhote começa a repetir o mesmo padrão que observa das outras aves. Pilila no solo, come das sujidades, age como os outros pássaros, mas o avicultor percebe tratar-se de um filhote de águia real. Em uma tarde ensolarada, uma gigantesca águia real, descendo do cume das montanhas, voeja baixinho e adeja sobre o aviário. Emite o seu canto. E aquela visita, percebendo tratar-se de algo diferente, agita-se, tenta alçar voo, mas como lhe faltam as últimas penas, não consegue fazê-lo. Mas, alguns meses depois, uma outra águia real procede do mesmo modo, varando as alturas, aproxima-se do aviário, e agora o filhote, que já estava com as penas completas, enceta o grande voo na direção da imortalidade, na direção das montanhas, das nuvens. Nós também somos águias reais. E há 2000 anos atrás, uma águia real visitou o nosso planeta, e sentado numa rocha, nos deixou o sermão do monte, as bem-aventuranças, emitiu seu canto, e nós, ainda sem as últimas penas, não conseguimos acompanhar. Passaram-se 19 séculos, e no dia 18 de abril de 1857, na Galeria de Orleans, na livraria de Messier Danty, uma outra águia real visita a humanidade. Allan Kardec deixa-nos o Livro dos Espíritos, emite o seu canto, e agora todos nós já estamos habilitados a seguir-lhes os passos de luz, revivendo o Evangelho, revivendo a Boa Nova, a Boa Notícia, que é o melhor roteiro, o roteiro de luz que todos nós dispomos para a grande viagem da felicidade, para a plenitude, para a felicidade que nos aguarda no Reino dos Céus. Que Jesus, que Allan Kardec, que os bons espíritos possam nos abençoar, nos auxiliando a vencer a noite escura da depressão, e que ela nos auxilie a fazer o grande estudo do autoconhecimento, e alcancemos, com a luz do mundo que é Jesus, a nossa autoiluminação. Muito obrigado, meus amigos. Muita paz.